Suspicious Mind, Real McCoy, Runaway, Robbie Williams, She's Madonna, Information Society, What's on Your Mind. Começamos o programa de hoje com W, Run to Me. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rádio Serviço. O tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas. Movimenta bilhões de dólares por ano em todo o planeta. Por causa da rica biodiversidade, o Brasil se tornou um dos principais alvos desse comércio, que ameaça a extinção muitos de nossos animais. Quanto mais ameaçada a extinção for a espécie, mais procurada pelo traficante ela será.